have a message. Gordo, estamos gravando, gordo. Pare com esta porra. Eu falei que a gente tá vendo aquelas músicas de macho pelado ali, sem influenciar. Mano. Combinando com o tema, né? O cara mal começou o vídeo e já tá fazendo loucura. Ou seja, tá porra, tá porra. É a consequência da cana, da maldita. E a pergunta que não quer calar para o Mr. B. É, você já ficou porre? Não me lembro. Então já ficou. Vocês não lembram? É, acordar em Manaus sem roupa na rodoviária. Puta. Isso se chama... Olha aí, sempre é ele. É sempre ele. Olha, o especial desse podcast é realmente é falar sobre problemas etílicos. E vocês estão vendo aqui, né? A gente tá tendo problemas etílicos mesmo. Todo mundo tocando som de doido. E no meio da gravação... Dor de cabeça. É, olha, o cara com dor de cabeça, ou seja, acabamos de sair de uma festa, de um festival da Itacoatiarense aqui, o Fecane, o famoso Fecane, né? Quem não fica porre no Fecane? Eu não vai, por exemplo. Mas, enfim. Vamos primeiro falar sobre o conceito. Porre. Geralmente está associado a bebida, vinho, festividades, cara. Todo mundo já teve um porre de alguma forma. Mas eu garanto uma coisa, ninguém teve um porre tão patético quanto eu, porque eu sou um cara que não bebo. Já ouviu falar de alguém que ficou porre no Natal, mas de comer aquela galinha com vinho? Ah, caramba! O cara ficou porre com vinho da galinha temperado, cara. Na verdade, ele ficou porre comendo a galinha com vinho. Também, já rolou uma vez, mas... Pois é, cara, eu tenho fraco pra bebida. E vocês? Assim, aguentam essa parada? Deixa eu te dizer. O Dark Valley falou uma coisa interessante, que é o seguinte. Todo mundo fica porre, festividades, tá. Só que tem gente que fica, não precisa de festa pra ficar porre. Tem gente que chega em casa, vai assistir um jogo, ou então vai simplesmente ficar de bobeira e bebe naturalmente. Não, fica porre lá mesmo, entendeu? Não precisa de festa, não precisa de nada assim, não. Inclusive, eu já vi pessoas assim, tipo, chegarem em casa, depois do trabalho, em vez de descansar, deitar, o que é que ele vai fazer? Ligar a televisão e tomar um monte de lata de cerveja. Chega no final do dia, fica porre, acorda de manhã cedo com uma tremenda dor de cabeça. E dizendo, sempre diz, eu nunca mais vou beber na minha vida. Ok, vamos nos apresentar aqui. Aqui estamos apresentando mais um podcast do Universo Dark Holly. Eu, FC, nossos camaradas... Dark Dragon. Dark Holly. E... Dark Beer. Dark Beer? Porque todo mundo é Dark Beer, é Dark FC. Justo. E aí? É tão bom usar os efeitos manualmente, né? Não precisa nem editar. Bota aqui pra gente. Sem propaganda. Não, cara, mas isso aqui é padrão, olha só. Olha, cheguei de tua coragem. Vai te cagar. 99 vidas. Isso vai ter que ser cortado. Marketing do concorrente. É parceria. Parceria ou cacete? Que não existe. Peraí. Vai, vamos lá. Que segura. Vamos falar sobre problemas etílicos, que é os problemas que a gente tem com bebidas ou com alguém que bebeu, não sei. Vamos primeiro determinar uma coisa. Existem três modalidades dessa porra. Tem porre com você, porre com seu amigo e aquele porre que você não conhece, aquele porre desgraçado que tá cruzando teu caminho, enchendo teu saco. Então são três modalidades. Três modalidades. Sei lá. Cara, o porre que enche o saco é o mais horrível pra mim. Tipo, você tá no meio da rua andando, beleza. Aí tu vê um cara porre andando assim, indo na tua direção, tu pensa, porra, lá vem um cara, bicho, puta merda, eu tô ferrado. Chega contigo e fala um monte de merda, fala um monte de coisa sem sentido, pergunta, faz umas perguntas esquisitas, começa a chorar, diz, porra, você é um amigo, cara. Nem conhece, nunca falou na minha vida, já tá me chamando de amigo, porra. Ou pior, eles fazem perguntas com muito sentido, tipo, você pode me emprestar R$1? Ah, esse aí... Detalhe, eles nunca vão pagar. Na verdade, esses são os piores porre também, né, que existe, na verdade. São esses que te atormentam, lembrando que você também pode um dia ser um deles também. Não, vamos para essa possibilidade, acho que... Zero, pra mim é zero. Mas aí, fica aí o aviso, né, pra quem bebe muito aí, que não quer acabar, tipo, pelado no meio da praça, por favor, não faça isso. Nosso amigo gordo? É, Gordossauro. Conte sua experiência. Eu sou gordo. Mr. Beer, conta sua experiência aí. Acho que alguém que se chama Mr. Beer não pode, né? As pessoas não podem imaginar outra coisa, não ser um grande gordo urso. Cara, não sei porque eu sou urso. Fala, gordo, fala alto, gordo. Alto. Alto. Alto. Falei alto. Então, conta sua experiência. Ah, acabei de ver. De gordo mesmo. Refeições. O quê? Não. Olha, quem quiser, essa imagem feita das refeições vai estar indo para nossa página no Facebook. Tá. Homenagem ao nosso parceiro FT. Então, conte a sua experiência, pelo amor de Deus. Uma experiência. No aniversário de um amigo, estávamos lá, eu estava lá vegetando. Aí uma garota chegou: olha, estamos com o coquetel aqui. Aí eu tomei. Tem gosto de limão. Não é limão. Olha, 5 copos depois eu estava em cima da mesa sem camisa dançando Macho Man. Are you gay? Oh, epa! O álcool te libertou, meu amigo. Esse é o Dark Beer mesmo. E pior, a maldita garota gravou tudo. Quer dizer que temos como. Existe a possibilidade de não ter ver isso. YouTube. Perfeito. Procurem. Quem tiver, ouviram? Quem tiver essa cena ridícula, por favor, envie para o blog que será sumariamente exibido e ridicularizado com dedos apontando. Não, cara, isso não vai acontecer. Eu garanto uma edição de vídeo de. Eu vou fazer queima de arquivo. É, né? E vai chegar lá nos arquivos do Dark Cloud, vai apagar tudo lá, pegar no celular da menina, não sei como. Cara, vou falar uma menina, já imagina só, você tá no encontro com a tua namorada, atualmente namorada, hoje futura esposa, aí vem um bêbado, amigo, não sei o que, o cara ali não quer me dar dinheiro, e simplesmente tenta te beijar na boca, que... What the fuck, guy? Isso é o porn gay. Isso nunca aconteceu comigo, não. Eu sei, cara. Que merda, cara. Esses caras não estão tomando álcool, estão tomando Gatorade. Segura aí. Ei! Okay. Eu gosto dessa bebida. Are you gay? Gay, Tony! Olha que ele tava dançando Macho Man, bicho. Sabe que Macho Man é vida de people. Cara, tá se revelando aqui. Mr. Beer, nossa mesmo. E Dark Dragon? Por enquanto? Casos com a maldita. Eu lembro que quando eu era mais novo. A minha primeira experiência não foi com cerveja, não foi com caipirinha, na verdade foi com cachaça mesmo, cachaça pura. Eu lembro que eu bebi tanto, caramba. Que eu acabei dormindo em cima de uma mesa de sinuca. Minha opa! E o pior que aconteceu é que, na posição que eu fiquei, eles pegaram e colocaram um monte de velho acendeiro e parecia que eu estava sendo velado. Eu não acreditava até então, quando me mostraram as fotos. É lógico que não tem como comprovar agora, mas alguém não deve ter guardado. Então, e aquilo foi apenas uma das primeiras experiências que me ridicularizaram. Das várias e várias que com certeza vão ser contadas aqui. Olha, eu vou dizer uma parada que aconteceu com um colega meu. Um colega meu, não é essa história de... Um amigo do sobrinho, do vizinho, do pai. Que na verdade é ele. Pois é, essa aconteceu com um colega meu. É que ele tem... É um caso meio sério, mas... Enfim, eu não posso deixar ele passar essa em branco. Fala, ele tem problemas com bebida. Aí o que aconteceu? Durante a formatura dele, a mãe dele resolveu dar um susto nele. O que que fez? Aí tá, o cara não voltou pra casa. Aí a gente veio descobrir que o cara tinha ido parar, tava bêbado no canto, certo? E na formatura todo mundo sabe que ganha aquele anel. Is fucking golden. Caro pra cacete, né? Aí, resultado, o cara tava lá dormindo e tal, aí, porra, ilusão da vida. Aí a mãe dele ligou pra mim perguntando se ele tava, tinha aparecido por lá. Eu falei, não, e tal. Aí ela pediu minha ajuda. Aí tá, fui lá. Quando eu chego lá, a mulher tira o anel do dedo do cara, aí leva ele pra casa. Olha. Aí no dia seguinte lá veio o cara. Poxa, tu não viu meu anel por aí? Tu não viu meu anel por aí? Resultado, um mês depois, o cara já triste, desconsolado, pagando a terceira prestação do anel, ele vem e fala, pô, minha mãe só me sacaneou e tal. E... pegou o meu anel. É assim, o cara não soube o que aconteceu com ele, né? Vai querer ficar porre, então, por favor, não fiquem porre não, porque senão vocês vão acabar perdendo ficando sem... seu anel. Isso. E uma vez que você perdeu o anel, pra você achar de novo, é o jeito de colocar outra coisa no lugar, então. Ou fica dançando... O Beck é especialista em achar anel. Ou fica dançando no Macho Man, né? É, fica dançando no Macho Man. Assim, teve uma vez que... é, eu não vou dizer que é parente, ou que é irmão, ou que é colega, porque eu não posso fazer isso. A gente sabe que foi tu, mas tu. Não, não esquenta. Eu não bebo, eu tenho orgulho de dizer isso. Só bebo água. Então, essa pessoa, né, tinha bebido pra porra, ele passou o dia todo bebendo, ou seja, era feriado, entendeu? De sexta-feira, e complicado, né, porque no outro dia tem que ficar de ressaca. O que aconteceu? Chegou em casa, olhou pra mim... me chamou de tudo que você pode me imaginar, de filho, uma égua, de filho. Opa, entregou, falou que chegou em casa. Quer dizer que era um parente seu. É. Tá, continue. Tá. Mas não é daqui da cidade. Então, aí o que aconteceu, ele foi, chegou, me chamou não sei o que, olhou pra mim, depois de me xingar tanto tempo, começou a chorar. Não, começou a chorar. Ah, e mais uma experiência. Quem é que você é, Dark? Não, seu fone. Continuando. E ele começou a chorar, dizendo, pô, cara, eu amo Jesus, cara. Eu amo Jesus Cristo, bicho. Ou seja, a mulher dele chegou lá, levou ele pra banheira pra tomar aquele banho, né? Porque vocês sabem, né? Pode ter que tomar banho antes de deitar. E ficou lá na banheira chorando, dizendo, cara, Deus é magnífico. Deus é esplêndido, ou seja, eu não sei o que ele tomou. Eu acho que cerveja não foi, porque não é possível, cara. O cara tava simplesmente viajando, a pupila dos olhos dele tava. Não parecia normal. Parecia que ele tinha virado um zumbi, entendeu? O que é que esse pessoal tá tomando? Eu acho que tá tomando gasolina pura mesmo. Não pode ser cerveja. Não é possível. Isso aí é com o animal. É. Descanse em paz. Será? Ou não. Ou não. É. Beleza com cachaça. A coisa mais patética, uma mais patética que eu já passei com bebida foi durante um Fecane. Ah, Fecane. Vixe. O que aconteceu? Tá, imagina só. E o seu Dark Holly tal, solteiro, 17 anos, acabou de pegar uma mina. Aí ele vai lá e come um bombom de licor. É, eu sou o Rock Lee da vida real. Eu, tipo, qualquer quantidade de álcool acaba comigo. Eu fico bêbado com cerveja. É o punho bêbado. Mas não aquelas 20 latinhas que a pessoa toma. Eu, uma latinha já é o suficiente pra acabar comigo. Tipo, então, você tem alergia a álcool? Ah, eu sou fraco pra álcool. Eu prefiro esse termo. Ah. O que aconteceu? Ah, eu namorando com a gata, uma semana. O que acontece? Um bombom de licor, que ela me vê no Fecane. Agarrando um caso de meninas, cara. Yeah! Uau! Ah, bicho, isso aí é... Meninas de tromba, tá, gente? Meninas. Eu sou bêbado. Entre aspas. Aí eu beijei uma gata. Feijoada. Uma gata que eu nunca mais vi na vida. Aí, resultado. Na manhã seguinte, ai, tá, dor de cabeça. Aí só aquele telefonema. Não me ligue nunca mais. Die, die, die! É, cara, a gente não dá pra entender porquê, né? A pessoa chega, olha e diz, o que que eu fiz? E vai lembrar o que que fez? O cara, quando toma uma cerveja, parece que ele pegou uma paulada na cabeça, não lembra de porra nenhuma que fez. Se comer ele lá, ele não vai saber, porque como é que ele vai e apagou tudo, cara? Estevinho, tu não chegou ontem do Fecane, bêbado? Não, nem fui ontem. Não? Não. Tem última noite? Ontem, não, ontem eu fiquei em casa jogando... O programa de luz. Ficar no final de semana em casa trancado. Parabéns, cara. É, assim. A gente vê a consequência da canjibrina na vida da pessoa. Não lembro foi, eu também que. Não foi porque que? Ela não foi. Canjibrina. Canjibrina é um nome chamado pra cachaça também, né? Alguns cara, eu não sabia disso, mas isso é onde? Canjibrina, cana, cachaça, canjibrina, canjibrina, bicho. Branquinha. É uma canja com... São vários nomes que denominam a cachaça. É. Tango. Lembra uma vez que tomando a maldita da cachaça. Manguaça. Já depois de estar acostumado, na verdade. Já não fazia tanto efeito, mas estávamos tomando. E uma vez tomando a cachaça, também tomando bastante, a gente não sabia quantos corotes já estávamos. Fomos todo mundo ficando pelado. E o que liguei? Deixa eu terminar a história pra vocês entenderem. Todo mundo pelado pulando na água. De repente acontece algo, mas pelado entre aspas, né? Tinha até parte que ainda estava coberta. Amém. Estávamos trabalhando com o menino. E de repente a gente se embriagava no mato. A gente viu um tatu e todo mundo correndo atrás do tatu e querendo pegar o tatu. Tatu? Um tatu, velho. Todo mundo bêbado, alguns caindo. Sem roupa no meio do mato. Pelado correndo atrás do tatu. E o tatu se escondendo e a gente correndo atrás. E quando a gente viu, vamos ver no outro dia, todo mundo ralado, todo mundo riscado daquele tipo de língua de onça. A maldita da cachaça, ela faz com que o homem ele acabe se tornando coisas que... Passando por deixamos. Zumbi. Viado zumbi na cara. Viado também. Acho que o apocalipse zumbi, na verdade, vai ser excesso de bebida alcoólica, porque eu acho que vai todo mundo tomar cachaça ao mesmo tempo e vai ficar todo mundo do mesmo jeito. Cara, o que leva uma pessoa a enfiar uma parada adentro que, sei lá, que pode ser usado como combustível de um veículo? Cara, bicho, é loucura. Não, tem outros tantos jeitos de se divertir sem ficar doente no outro dia. Tá, não, ficar doente. Doente? Ah, eu não consigo levantar, fica vomitando o quarto todo, chorando, dor de cabeça, gadinha com remédio. O nome disso é ressaca. É uma doença. Né? É uma doença. Não, na verdade, beber pra mim é uma doença. Eu não sei, não entendo. Porque assim, porra. Se o cara tem esse negócio de querer beber, né? Querer beber, porra, toma um refrigerante, toma uma água. Tem que beber a rondita da cerveja. Acho que tem alguma coisa nessa cevada aí, cara, que faz o cara ficar louco, porque não é possível. Também tem o lance da pressão social, cara. Porque, por exemplo, com a bebida, a pessoa se solta um pouco. Yeah! Aí, às vezes, a pessoa tá tão acostumada com aquele clima formal que não sabe chegar na mulher. Sabe, não chego nem sobre, eu acho que a bebida ajuda. Não sei, tu tava dançando It's Rainy Man? Não, é... Macho Man. Não duvide do seu subconsciente. Não. Isso aí. Não, se tu tava dançando Macho Man, sei lá, como é que é? It's Rainy Man. It's Rainy Man. Lá em cima da mesa, sem camisa, você chega numa menina brincando, cara, essa fichinha pra você. É por isso que sempre, cara, eu vou tomar uma aqui, aí eu tomo fora. Ah, é. A gente vê que as pessoas mais tímidas, uma vez que elas acabam ingerindo álcool, elas se saltam a ponto de dançar mate ou menos uma mesa. É, cara, olha que Mr. B. Não foi nada. Não. Ah, então foi pior. Pior deve de ser o que aconteceu depois, com certeza. Eu não lembro porque tinha um cara na minha cama. Tinha um cara. Olha, está gravado. Estou boqui aberto. É isso aí, vai. Mr. Bia está virando Mr. Bia. Ele vai dizer, calma aí. Vamos deixar fora. Vamos botar uma pressão no rapaz. Ela estava lá e ela viu. Eu não estou entendendo, isso aqui está ficando estranho. Vamos mudar de assunto? Na verdade, a gente está entendendo que são três pessoas na conversa. O universo da Kyrie se reserva o direito de não tocar nesse tipo de assunto. É. Então. Oh, the party's over! Então, já viu aí, vocês já estão vendo aí que bebida, gente. Mas alguém muito tímido não combina muito não, porque o cara ele é muito... Acho que é assim, aquela história, pô, o cara é tão tímido, mas tão tímido, que se ele beber, ele pega tudo que ele guardou a vida dele inteira e faz, entendeu? Tipo, ele simplesmente solta a franga, literalmente. Cara, mas... Tem alguns bêbados que, parabéns, cara, são uns filhos da puta, né? Porque, cara, pegar uma moto, depois de bêbado, tu sabe que vai dar uma besteira, faz a besteira, Depois tá lá com aquela cara de não sei o que tá acontecendo, que houve, me desculpa, sou aquela coisa de coitadinho. Cara, isso me dá uma raiva. Tipo, se o cara sabia que bebeu e dirigir não é uma parada legal, por quê? Olha, isso me trouxe uma lembrança de um vídeo que eu vi no famoso YouTube. Era um vídeo de um cara, esse cara até foi parar na televisão, que ele estava porre e ele ia tomar uma porcaria de uma injeção no braço dele. Cara, tá, ele, ao princípio ele estava rindo, beleza, quando o cara enfiou a agulha, ele simplesmente olhou pra agulha e começou a chorar. Aí ele, sabe, o cara, o vídeo tornou tão engraçado a ponto de ele chamava a mãe dele. Mamãe! Mamãe, cadê a mamãe? Eu quero a minha mãe aqui. Pô, cara, o cara... Teve mais de 1 milhão de visualizações nesse vídeo, muito show de bola. Tem vale a pena. Grana, hein? Olha aí, ó. A gente aí, aqui boa, batalhando, né, pra ter alguma coisa e esses caras aqui. Ai, Lubeca, vamos te dar vamos ter que beber pra. Mas a pior coisa de um bêbado é quando ele ingere tanto algo que ele acaba botando pra fora. Porque ele já tinha ingerido e comido também. Havia um caso na época que eu trabalhava no lanche, chegou um bêbado no balcão. Aí pedi esse instalado, eu fiz o instalado dele, tá belezinha, tudinho. Ele tacou e maionese ketchup, fez aquele monte. Fosse só quando ele falava, ele já dava dose. Você tava ficando embriagado pelo bafo dele. Cara, depois que ele terminou de comer o instalado, deu um negócio de um retrocesso na barriga dele. No balcão do lanche. Todo o café da manhã dele. Claro, o café da manhã dele, a gente sabe lá o que mais saiu no meio ali, dá pra conferir os bagos de feijão que saíram. Almoço da semana passada. Eu tive que limpar o balcão. Que depois ainda ficou aquele cheiro desagradável. Então se é algo que... Tarque de água, hein? Se pudesse, mesmo homem por dentro. Se você for ficar bêbado, pense no faxineiro, por favor. Pô, cara. Pense no faxineiro. Pensem nas pessoas que estão trabalhando, sabe, gente? É horrível o negócio de limpar vômito, limpar mijo de gente que... Porque tem porra que se mija, né? Tem isso, né? Tem porra que se caga. Não, cara, é horrível. Cara, não, já vi. Eu já vi pior. Um colega meu tava bêbado numa festa. Porque eu sou sempre o cara que... Eu sou sempre o palhaço. Hey, hey! Aquele cara que dirige, que carrega, que leva os corpos pro... pro lugar de descanso deles, dos mortos, da batalha. Aí eu deitei o cara na cama, o cara de peito pra cima, na cama, ele começa a dizer. quando ele abre a boca assim, ó, pra dar uma respirada, eu saindo assim, puxando a porta, deixei o cara e tal. Aí ele abre a boca assim, ele joga o vômito pra cima, o vômito pega a gravidade, cai na cara dele. Aí eu falei, ó, senhora, tem um probleminha aí, já vou indo. Abri, rua. Imagina aquela cena exorcista, né, vomitando. De cima pra baixo, faltando pra cara. Tu é doido, gente, isso aí é muito horrível. Mas a pior coisa mesmo é você ver dois bêbados discutindo. Isso aí é ótimo. É algo que, por um lado, tem graça, na verdade. Dois bêbados brigando, então. Um querendo bater no outro. Eu vi isso aí. É algo mais normal que você vê na internet, é esse bêbado brigando, na verdade. Voador acertado. A famosa voador acertado. Exatamente. É o engate em fuga de caminhão, né? Assim, gente, é como eu sempre digo, né? Se você quer se divertir, se você quer beber, tá? Se você bebe, beleza, beba, cara. Beba à vontade. Mas se você vai beber muito, beba em casa, bicho. Não beba na rua, porque depois você só vai dar trabalho pros outros. Gente carregando. Às vezes tem gente maldosa que te joga no meio da rua. Por isso que tem gente que acorda de manhã cedo e olha assim, porra, eu tô no meio da Praça da Matriz aqui, tô no meio da Praça do Relógio, sabe lá o que já não fizeram com você, entendeu? O que não tiraram de você, que não roubaram de você, é horrível, bicho. Entendeu? Então, sua dignidade, sua dignidade, ó. Sua virgindade. Você vai, pessoas passam pela rua, olha assim, você jogado no chão, pô, esse cara aqui, pô, cara, por favor, meu. Ô, cara, eu tenho uma história, é assim, a gente tinha um grupo de viradão de videogame. Começou com o quê? Viadão? Viradão de videogame. Era de Contra Strike, pra ter uma ideia. Aí aí tá, todo mundo se... A gente quase teve um, né? A gente se reunia, uma lan house, pagava, cada um dava 8 papo pra ficar lá a noite toda. Cara, começou bem. A ideia começou bem, como sempre, acabou em merda no final, mas enfim. Qual é o lance? Todo mundo pagava, ficava lá jogando. Só que aí, até o dia que o cara trouxe uma garrafa de corote. Aí primeiro viradão corote, no segundo dois, aí depois seresteiro, foi evoluindo. Até o dia que o cara simplesmente teve a brilhante ideia de nadar no azulejo. Ele imagina os caras lá no meio do tiroteio, blá, blá, blá, atirando no outro e tal. Aí o time ganha, beleza! Aí o cara, poxa! Cara, pulou de cabeça no chão. Tipo, o cara tava em pé, não tava sentado, não tava. Ele, pô, eu posso, sabe? Eu acho que eles estavam jogando Fireball Day, devem ter visto lá pior que era a piscina, ele pensou que a piscina tava lá perto e pulou. Era desse lance mesmo, cara, porque a Fireball Day tinha acabado de sair. O cara caiu, ficou nadando no chão, ficou, ai, desgraçado, ele sem falar, que eu infelizmente presenciei isso, nos curumins, que lá tinha gente menor bebendo, aí o menor... No começo estava querendo se estabelecer no meio de pessoas mais velhas. Como não era eu responsável, eu nem liguei. Asshole! Eu não era meu filho, não estava lá para julgar, estava lá para divertir. Não liguei, não vi nada. O responsável dele estava lá. Mas o cara estava bebendo. Aí, tá, no final, na saída... três curumins, xexé lento e... Bullet sucks! Fedorento. Detalhe. Vomitando simultaneamente. Detalhe. Essa questão de responsável. Se tem um responsável lá pelos curumins, aí esse responsável bebe, então não existe mais responsável nenhum. Porque exatamente. O cara não consegue nem cuidar dele mesmo, imagina dos outros. Sabe, eu me lembrei agora aqui de uma situação porque o Mr. B aqui falou. Porque a gente tinha feito aí um viradão também. Viradão! De Dota. Olha que, só que, que virar é com o Mr. B. Só que o Mr. B não chegou a participar muito. Ele participou uma vez só de uma jogatina, mas não foi de um viradão. Em que quatro colegas nossos estavam jogando Dota, entendeu? Só que um desses nossos colegas bebe. Só que ele não bebe muito. Só que neste dia ele simplesmente se empolgou. Ele pegou, foi lá de no posto, comprou umas 5 garrafas aqui de cerveja. Ah, só pra lembrar pro pessoal que é de fora. Pessoas... Considero que nós somos índios, viradão aqui é o corujão. É o famoso corujão de vocês, então. É, nós temos lan houses aqui. E lá tem computadores. E tem computadores. E internet. E a gente também tem notebooks. E cachaça. Existe essas palavras aqui. Agora continua, Tex. Então, o cara tava com mais 5 garrafas, guardou na minha geladeira, né? Minha mãe não tava em casa, beleza. Foi lá, foi, tomou uma, tomou duas, na terceira, bicho. Na terceira. O cara já tava simplesmente no jogo, se jogando pra cima das torres, entendeu? Assim, com o personagem dele morria, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Na quarta, na quarta dose, ele já tava dormindo em cima do teclado. Uau. E a gente batia nele e dizia, bicho, acorda, vem aí, tá. Na quinta, o que o cara fez? Foi, pra mim isso aqui foi clássico. Era Dota, não era? Dota. Ixi, no Dota é... Ele saía correndo, né, em cima das torres, sabe, fazia onda assim, tipo, ele não tava sozinho com 300 creeps e essas coisas assim, pra quem entende de Dota aí. Oh my God. E na quinta, cara, foi horrível, ele disse bem assim, cara, eu vou no banheiro. Tá, eu não liguei, não tava tão vibrado, ele foi, entrou lá, foi no banheiro, as 5 garrafas jogadas lá no canto, tava demorando demais, bicho. Fui lá atrás pra me certificar, porque estava na minha casa e você sabe como é que é. Cheguei lá. Tava isso dormindo na privada. Ou seja, o cara tinha vomitado tudo lá. Tava dormindo na privada. E aí foi quando eu descobri a experiência que você nunca teve de que ele estava cagado. Ah. Eu olhei pra ele e disse: No way! Eu não vou limpar esta merda. Literalmente. Não vou limpar. Mandei ele pra casa, ele que se vire pra casa dele lá, porque eu não vou limpar esta merda. Meus colegas que estão ouvindo esse podcast, vocês lembram disso? Vocês sabem quem são. Compartilhe. O nome da pessoa, se possível. Nós não visualizamos pelas ações de terceiro. Eu acho que é o... Você não sabe. Não é aquele cara... Sim. Cena de filme, mas que já aconteceu com a gente. Deja vu. O que é? O cara chega lá, encosta o cara na porta, aí bate duas vezes, toque, pra mãe dele abrir a porta e o cara cair. Puta merda. Isso. Já chega. Ou senão tem aqueles caras que o cara tá põe e, pô, vamos deixar o amigo lá na casa. O que é que eles fazem? Vão lá, deixam na casa, simplesmente jogam na frente da casa lá, fica deixar o cara dormindo na frente da casa, ele vai dormir lá mesmo. Isso é ético. E você, Dark Dragon? Eu lembro uma vez que eu fui vomitado por uma menina, depois de beijar ela. Oh, man, this is some serious shit. A vantagem foi que ela não vomitou na minha boca. Isso aqui levava fora, meu amigo. Estávamos todos nós, bem dizer, mais pra lá do que pra cá, caminhando juntos, já estávamos torcendo espaço, por isso tinha que ter duas pessoas, uma pra segurar a outra. Ela veio e me deu um beijo de língua. Só que parece que com o contato da língua, pegando uma na outra, fazendo aquele negócio melecoso, ela tirou a boca e fez... Aí o negócio escorreu no meu peito, aquele negócio quente. Ai, parabéns! Quente e gosmente. Deu até náusea, bicho, aqui, olha. É algo que embrulhou o estômago, mas foi bom depois que a gente se continuou se beijando. Oh! Sabe quando tu descobre? O cara ainda beijou. A gente tem aquela, quando a gente é criança, a gente tem aquela ilusão. Um gosto amargo. Meninas peidam, meninas arrotam. Aí, mas meninas vomitam. Meninas bebem. Bebem muito. Oh. Bebem. É, né? Casos, meninas peidas, cara. Eu já vi uma menina. Olha só quando vocês casarem. Sabe, eu não vou falar nada não sobre isso. Tá? Não, tem que ficar não. Isso vai ficar pra outro podcast. Na tem que de deixar pra outro podcast. Mulheres. A minha esposa não faz isso. É. Ela não faz isso. Bem, eu então. Mas piada de bêbado, alguém conhece uma piada de bêbado engraçada? Eu não conheço nenhuma. Eu conheci, mas. Então não conhece. Cara, falou de piada agora. Ninguém comprou. Bando de gente sem graça. Falou de piada. Aquelas clássicas, Batman e tal, Freira, aquelas coisas lá. Vai. Falou em bêbado agora. Cara. Quem contra bêbado vai no show de sertanejo? Não é nem show de sertanejo, pô. Forró? Qualquer método que tenha bebida, tu vai encontrar bêbado ali. O que eu fico impressionado é que aqui em Itacoatiara tem uma modalidade de bêbados. Tipo assim, porque tem as festas, né? Tem aquela. As festas que tu paga ingresso e entra. Porque é normal, é o, digamos assim, procedimento padrão. Tu pagar a festa e entrar. Mas aqui em Itacoatiara tem um outro tipo de festa que é na frente da festa, que é o pessoal liso. Os pés inchados, eles não pagam ingresso, ficam lá na frente, só olhando. O que, que eles fazem? Vão lá no barzinho, um pouco mais cerveja, ficam lá na frente e ficam olhando. É, só lá na frente, tipo, marquei presença, tô aqui, não paguei ingresso, mas tô aqui. Olha, essa piada de bêbado aqui, eu lembrei de uma, mas não sei se ela é engraçada não. É o seguinte... Pagou! A piada é muito boa, né? Então, a piada é a seguinte, o cara tá porre no elevador, né? Vai lá, ele vai entrar no elevador, ele se encontra com uma mulher gorda, né? Uma mulher gordona assim, toda... que olha isso pra mim? legenda. Quando eu falei mulher gorda, Dark Holly olhou diretamente pra Mr. T. Então, não vou especificar aí as coisas. Então, o que acontece? A mulher gorda assim olha pra ele... É traveco? Não. A mulher gorda olha pra ele assim e diz o seguinte, cara, tu tá porre, bicho. Aí o bêbado olha pra ela, não, eu tô bonzinho aqui, tá olhando pra mim, tô bonzinho, aquela voz de bêbado, né? Ela, você é muito grosso, entendeu? Ah, é? É, você é muito grosso. Você tem que parar de beber, você nunca vai parar de beber, né? E tu, nunca vai deixar de ser gorda, entendeu? Cara, aí ela fala, eu já ouvi essa piada. Pois é, só que aí não terminou. Ela olhou assim, pra ele o seguinte, você vai beber o resto da vida e nunca vai parar, entendeu? Nunca vai. Ah, pelo menos eu tenho jeito. Você vai ter que. Você não tem que. Não. Não é assim. Chega assim e fala. Ah, eu prefiro ser gorda do que ser bêbado. Ah, isso aí. Aí ele vira, mas amanhã eu tô bom. Aí, ó. Aí. Essa, eu não soube contar. Eu não sei o que contar. E a da freira que tava passando, viu bêbado e ele atacou ela. Aí quando ele tinha dado porrada, né, ele virou bem assim pra ele e falou: você não esperava por isso, né, Batman? Ah, ah, lembrei de outra de piada. É o seguinte, pô. Tá lá no barzinho, tem uma mesa de punk e tem um bêbado encostado na outra mesa. Aí tem um lá com um moicano colorido. E o bêbado fica olhando pro cara. E o cara, qual é, bicho? Por que tu tá me olhando, cara? Por que tu tá me olhando, velho? Fica aqui. Aí o bêbado olha pro punk. Pô, bicho, é que quando eu era mais novo, eu comi um papagaio. E eu tô achando que tu é meu filho. É boa! Caralho. Beleza, beleza, beleza. Eu também tenho bêbado no ônibus. É, tem bêbado no ônibus. Cara, bêbado no ônibus é épico. Tá, tá, mas vamos parar. Isso aqui é um podcast. Você não, peidou? Não, uma parada do Aritoledo. Vamos seguir em frente. Sim, agora vamos falar sobre os bêbados no mundo dos games. Algum bêbado nos jogos? Cara, aquele velhinho do The King of Fight. Ah, o Shin, é o Shin, né? Ei, é um porre do cara. Imagine um porre daquele aqui, perto de você. Cara, como é que não ia ser? Já bati o Yoriagami com aquele velho. Ah, aquele velho é o cara. Representante de todos os porres do universo. Exatamente. Sim. Tem outro aí? Bêbado no mundo dos games. Bêbado famoso. Bêbado. Caraca. A gente falou umas piadas e também do cara, bêbado. Agora a gente tá com o intro do bêbado nos jogos. Sim. Bêbado videogame, bêbado videogame. Tá aí, duas palavras que. Ah! Outro bêbado. Quando você tá bêbado. Tá aquele frio de fiar. Três copos de cachaça e uma paniquete. Caramba, cara. É. Paniquete, bicho. É. Não, paniquete são padrão de. Paniquete. Cara, não, eu engraçado esse nome, agora eu comecei a pensar que paniquete. Cara, se for reparar algumas palavras, só foi idiota pra gente resolver. Não, mas esse é pra outro podcast. Vamos voltar aqui sobre. Tu que saiu do tema, porra. Tu que tá não, de vindo da parada. Não, eu só tô falando que a mulher fica bonita depois de três copos de cerveja. É, geralmente, né, tu toma uns 3, 10 copos de cerveja, olha pra uma velha e vê uma. É, tá bem na sata. Eu tenho que. Se você beijar uma velha de língua, achar que tá beijando uma mina de 17. Agora que vocês falaram nisso, olha só, historinha de derrota minha. Mas. Ixi. Não vai prestar. Não, não vai prestar porque. Olha só, imagina a seguinte cena. Foi ó? Não. Hoje? Não, há muito tempo. Quando eu era jovem, tipo. História de derrota no Dark Fire. Dark Fire. Qual era o lance? Desculpa, o que aconteceu? Imagina só, toma e viaja. Ui. Tu doente. Ui. Um tumor. Ah. Adivinha onde? Debaixo. Na bunda. Não, debaixo do braço, no sovaco. O pior lugar, cara. O lugar pra mim é pior lugar, bicho. Pois é. Nunca tive. Aí teu braço doendo e tal. O que é que teu irmão inventa de fazer? Por que não dar uma festa que a casa está sozinha, seu irmão está doente? Lá em cima, no segundo andar. Aí tá. Doente e tal. Eu lá assistindo filme, tinha alugado aqueles filmes. Filme padrão de quem tá doente. Star Wars, essas coisas. Uma coisa pra tu passar muito tempo deitado. Aí tá. Os anéis. É, também. Aí e tu... a barba. É. Aí tu dorme. Quando tu acorda, uma hora da manhã, teu irmão bêbado, e Dark Roy, vem aqui, dá uma mãozinha pra gente. Aí, o que que é? Qual era a ideia? Tava todo mundo tão bêbado, tão chapado, mas tão chapado, que eles precisavam de alguém pra ter o controle de qualidade. Como assim? O cara ia ver se a mulher que eles iam pegar era bonita ou não. Tipo, aí eu me visto. Me coloco numa moto com o cara menos bêbado, que era pra dirigir a moto, que eu não podia. Um tumor no braço. É, de madrugada, frio pra cacete. Ó, pegando frio no tumor é... É, aí... Ui. Aí tá. O cara vai, eu morrendo de medo. Esse cara vai cair, isso vai dar uma merda. Esse cara vai cair, aí me leva lá na ZBM, Zona do Baixo Meretriz, local. Distrito da Luz Vermelha, também conhecido como Brasilândia. Brasilândia. Não, isso aqui foi. Isso aí foi há uns 5 anos atrás. Vocês ainda nem sabiam o que era. De que lado era o pintinho de vocês. Então. Eu sabia. Eu sabia até o que fazer com ele. Enfim. No especial da. Aí chega lá. O meu fazia morceguinho com o meu. Aí chega. Sabe o que é morceguinho? Eu prefiro, né? Não precisava ficar, não. Você vai ser cortado, não se roupa, não. Precisava nem. Vai lá. Eu vou acabar. Ai, tendo pesadelo com essa merda, não é? Imagina até a cena. Não. Não, eu o pesadelo vai ser provavelmente alguém querendo fazer isso de forma agressiva. Sim, continuando. Continuando. O que aconteceu? Imagina a cena. Chega lá. Na moto, aí sento. Eu, com febre, frio pra cacete, frio de madrugada, doido pra voltar pra casa porque aquele negócio tava doendo. Aí, cara, vamos lá, cara, não tem mulher aqui não. Não, tem aquela ali. O cara que tava comigo tava tão bêbado que tava acreditando que tinha uma mulher na mesa do lado. Não tinha. Não, cara, ele viu uma mulher. Tinha uma mesa do lado, uma churrasqueira e. Ele viu uma mulher. E eu e ele sentados lá sozinho, tipo. E ele viu uma mulher. Eu olhei assim, o cara tá vendo mensagem, que porra é essa? Rapaz, esse cara é doido. Aí, opa, ele não tomou álcool, ele tomou outra coisa. Aí eu tendo que insistir porque o cara que ele tá vendo aquilo lá não é uma mulher, bicho. Era um macho. Acho que ele. Não. Ele ia comer. Cena de pica-pau, meu amigo. Ele ia fazer alguma coisa com a churrasqueira. Não sei, só sei que depois de meia hora o cara tava quase caindo no sono, tentando esperar sentado. As meninas estavam todas ocupadas nessa noite. Ah, imagina. Aí a gente voltou pra casa. Resultado, a festa lá tinha só bêbado. Bêbado lá e acabou que todo mundo acabou assistindo o filme no meio da sala. Eles pegaram os DVD lá em cima, começaram e ficaram bebendo a noite toda. Star Wars, nerds bêbados. Assistindo Star Wars. Na verdade, só o Lubeck era nerd. Boqueiros bêbados, que é pior ainda. Boqueiros nerds bêbados assistindo. Imagina Star Wars. Imagina a mãe da Ford chegando na casa destruída. Destruída e um monte de gente assistindo Star Wars bêbado. E o pior foi a cena, um deles lá com uma cerveja de FIFA, brincando de sabre de luz. Isso é uma história muito interessante. Derrota. É uma história de derrota. Verídica. Venérica. Venérica. Pois é, gente, e aí, vamos aí. E aí? Chegar aí. Será que você. Vamos botar o Mr. B na parede. Eu na parede? Você esteve porre ontem, anteontem ou não? Não. Durante o Fecane? Nem tive vontade de ficar nem não, mas. Olha aí. Não teve vontade? Mesmo levando fora? Na verdade, eu tava sem dinheiro. Eu falei pra tu levar dinheiro, tu não pode garotear, moleque. Pois é, enfim. Estava lá, a rodadinha, é uma coisa que me deixa meio encabulado. Uma turminha lá da minha escola, o pessoal do primeiro ano, faz de 15, 16 anos. Te chama de gordo. Não. Tava lá essa rodinha lá no pecano. Foi, parou. Vocês disse rodadinha. Eu pensei que fosse alguma menina. É, fez parte disso aí, deixa eu contar a história, rapaz. Vai, gordo, vai. Aí tava lá, bora. A galera lá, sabe, podre. E uma menina, hein? Começou a vir com aquele copão de coquetel, não tinha nem coquetel, só era o álcool lá e um pouquinho de quick lá na fita rosa. Pra enganar os caras. Pra enganar. E aí tava, eu tomei só um negócio de afetão, só um gole e abri, que já ficou uns 5 já, sozinha. A boca já tava pronta, era só. Aí eu fiquei só olhando de longe e aquela maluquice toda, um viado sentado no chão. Duas garotas sentadas no banco, beijaram, um beijo triplo ali. Então tu tava no chão, e aí? Não. Pô, eu queria ser aquele viado. Pra pegar o triplo. Cara! Não pode sair. Aí foi, cara, mas foi uma loucura. Aí até que começaram, tinha um ferro assim, aí os caras não tinham o que fazer. Pole dance. Esse foi o que... Os caras tinham uma bandeira no final do poste. E os caras, vou subir lá pra pegar. O quê? Aí o cara começou. Chegou lá em cima, ele começou a escorregar e pulou. Foi citado. Aí ele caiu e foi Foi uma loucura doida, só lá no campo. E o que aconteceu com ele? Ele quebrou a perna, o braço? Não. Ah, ele caiu na grama, então. Caiu na grama. Lá, calma, lá. Aquela grama, gente, aquela grama que tem lá é basicamente concreto, terra. Porque ali a gente pensa que tem grama, mas na verdade tem um monte de pedrinha com uma terra dura e pô. Você tem pedra, terra e meio milímetro de grama. É, ou seja, eu caí no concreto, não tem adianta cair na grama. Uma coisa muito louca. E eu tava lá só olhando. E uma coisa que eu achei interessante, os malandros, os galerosos daqui estão evoluindo. Eu vi que os quatro galerosos, cabelo louro, gelzinho espetado pra cima. Neymar. Quando eu olhei assim, Gohan. Certinho, e tava separadinho, tão... separadinho, pra dois pra baixo, e o cara bombado. Então tava chapado, ele viu um Saiyajin na frente dele. Gohan, é você. Imagina assim, ó, tu vê um ouro e pergunta, pô, Gohan, é você? Peraí, tu tá me dizendo que os otakus agora, os galerosos estão virando otakus. É. Então isso é perigoso. E quantas técnicas de combate os galerosos daqui vão pegar nos animes, meu amigo? Daqui a pouco tu vai tá vendo um galeroso com uma bandana, cabelo novo, jogando um monte de estrelinha. Passa o seu laço, não, eu te dou um rasinho aqui. É, só o bad guy, meu amigo, no meio da parada, que é perigoso. Isso é muito sinistro. Cara, mas o cabelo dele é um pouco de inveja. Que eu não sei, cara. Que a gente, eu trato meu cabelo, faço tudo, tô com um monte de produto. Esse cara pobre passa um sabão, lama e. Beleza. Fica perfeito, cara. Beleza, beleza. Então, pra finalizar aí, é porque é porque assim, sabe o que fica perfeito? Porque é imagem. Porque. Não, aí ele malha o cabelo. Pra ficar parecido com o Gohan, tem que ter um corpo físico. Agora, todo tem. Tem que ter. Cabelo! Então, pra gente finalizar aí nosso... A nossa pergunta... Nossa quem pergunta, vai quem vai fazer aí? Ah, eu... Caipira Xenos. Xenos, o Caipira. E como é que nome também? Nesses festival assim, na festa da colheita que tem no interior, aqui da cidade de vocês, tem eletricidade? Eu falo, né? tem que defender sua bandeira. De novo! Já é a quinta vez. Tem que ficar calado com essa pergunta. Bem, gente, é aquela nós coisa. Nós já somos ridicularizados. O cara vai na palma perna essa terra. Vai pra fuder, só tomando cachaça mesmo. Ou seja, aquela nossa mensagenzinha básica, né? A minha mensagem, cada um vai dar sua mensagem. A minha mensagem é: pobre, se tu quer beber, bebe devagar, pô. Vai se fuder tudo aí, porque se... E vocês, qual é a mensagem de vocês para o nosso público de bebida? Você beber, cuidado com o teu anão, porque se você perder, já era. Se for beber, usa uma cueca de pé. Se você beber e for querer me atropelar, me mata, porque se eu ficar de pé, tu tá morto. E não tem esse negócio de, eu tava bêbado, não, vai tu, tua família. E na leva tua moto só de sacanagem. Pega. Se beber, use cueca de pé. É, né? Porque. Tem um de bebo no pistão. É melhor prevenir, né? Do que remediar. Eu não vou falar nada. Não melhor falar prevenir nada. Do que passar fumada. É. Do que dançar macho mena mesmo. Ah, então é isso aí, galera. Nós estamos aqui. Visite o nosso blog. Se você vai vir esse podcast porque você já tá no blog. É. Não esqueça de ir na nossa página no YouTube. Canal. Elite Play. Não. Regionaltas. No canal regional. Isso. www.youtube.com/regionaltas. E a nossa página no Facebook. Nosso canal do YouTube. Regional. Que ninguém nunca vai ver no meu canal. Só vejo de vocês. No meu canal, ninguém vai entrar. Correto. A nossa página no YouTube. E página do Facebook. No Facebook, como o Mr. Biff mencionou, www.facebook.com/universodarkholic, por favor, dê uma conferida lá nos posts. Pois é, né? Kratos Restaurante, tá lá, hein? Tá lá. Acabei de postar, na verdade é Kratos Restaurante. É. Até a próxima. Até, valeu. E é isso aí. Valeu. Tchau, gente.